Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um papo de jornalista, o podcast do blog Fiches em Bratiolas. E agora nós vamos fazer a terceira parte do Mentiras e Manipulações do Jornalismo com o Max Fischer e com o João Paulo Camilo de Mello. Gente, então boa noite aí pra turma. É nóis. É nóis, gravando em plena jogo do Timão aqui. Exatamente. Então, Max, diga aí, do que a gente vai falar nessa terceira parte da nossa edição? Então, quando a gente montou a pauta lá em dezembro do ano passado, esse bloco não existia, ia ser um programa só com dois blocos. Mas, porém, contudo, todavia, aconteceu certas histórias, revelações, eu não sei qual que é a expressão certa aqui, e a gente se viu obrigado a fazer um bloco especial para uma certa revista brasileira, uhum, que tá muito em voga nos dias atuais. E Johnny, por favor. A revista Veja, né? A gente, estamos aqui. Bom, aqui eu vou ter que falar a data, né? Porque apesar de ser, a gente não pode deixar a coisa tá muito quente agora. Mentira. Vamos começar do começo, né? A gente tá falando do caso do Carlinhos Cachoeira, do contraventor, né, ele é bicheiro, que tinha uma rede de influências, principalmente com o senador Demóstenes Torres de Goiás, ele também é goiano, que é o Charles Waterfall. Depois de duas semanas em que essa coisa começou a crescer, a Veja fez capas tipo Sudário e umas outras babaquices, e ela resolveu fazer uma matéria falando do medo que o PT teria da CPI, da cortina de fumaça. Isso gerou uma certa repercussão, pelo menos lá no blog do chefe. E a grande questão que fica, né, que existem indícios muito fortes, né, dentre todas aquelas grampos que a Polícia Federal fez nas conversas do Carlinhos Cachoeira, de que o Carlinhos Cachoeira contribuía e tinha coisas em troca. E, enfim, era um jogo de troca entre o diretor da sucursal de Brasília, Policarpo Júnior, e o Carlinhos Cachoeira. Porque existem não sei quantas horas de gravação, né? Eu não sei se essas horas de gravação elas foram tornadas públicas, mas eu acredito que alguns grandes jornais já têm essas coisas. Inclusive, acho que saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo. Um negócio relacionando isso. Peraí que eu vou pegar isso aqui e falar com mais propriedade. Mas o que eu ouvi era uma gravação entre o Cachoeira e um outro cara, que reclamava que o Policarpo, enfim, eles reclamavam que eles sempre ajudavam o Policarpo com furos, entre eles diversas coisas, inclusive coisas do Mensalão, e que ele não dava nada em troca. Era essa uma das reclamações, e essa gravação foi utilizada pela Veja duas ou três semanas atrás para se defender. Para se defender, eles usaram um trecho que o Cachoeira falava: o Policarpo não é nosso. Ele falava bem, ele fala bem assim, o Cachoeira, porque ele é goiano, então ele tem sotaque que vem de caipira mesmo. Ó, o Policarpo não é nosso. Mas o sentido não, é que... Não, esse daí é o Neto. É, mas ele fala assim. Brincadeira, só. Mas o que... O sentido... A Veja falou que, enfim, isso era uma prova, mas na verdade era... Uma outra coisa, era tipo, assim, ouvindo o resto da gravação dá a entender outra coisa, assim. Mentira. Aqui a matéria que saiu na Folha de São Paulo hoje fala o seguinte, no pé da matéria: em conversas no primeiro semestre de 2011, Cachoeira disse a Cláudio Abreu, diretor da Delta, no Centro-Oeste, que estava fornecendo informações sobre irregularidades no DENIT para a revista Veja durante a apuração de uma reportagem. O DENIT faz parte do Ministério do Transporte. Ano passado, um dos ministros que caíram, entre os vários que caíram aí do governo Dilma, foi o cara do DENIT, foi do Ministério do Transporte. Supostamente aí haveria essa ideia de que entre todas essas coisas de que o cachoeiro teria plantado, né, teria ajudado com o grampo, porque no Ministério do Transporte, porque tinha gente dificultando que a construtora Delta, né, de quem ele é mancomunado, de entrar ali no Ministério, né? Ah, outra coisa, né? Por que que eu falei a data de hoje? Porque agora são 10 horas da noite. O Twitter, ele tá com a primeira hashtag de São Paulo, né, dos trending topics, é hashtag Veja Bandida, pra vocês terem uma ideia. O que eu acho melhor aí, o Max vai colocar, é o editorial do Bob Fernandes no programa no Jornal da Gazeta. Tá certo, o Johnny acaba de quebrar minha perna, mas vamos Você ia pra lá. falar isso? Não, enfim, mas o Bob Fernandes está falando disso. Eu acho que ele é. Ele falando ali, ele não fala explicitamente da Veja. E a gente vai colocar o trecho final para vocês ouvirem, que é uma opinião muito legal que vale a pena. Nesse caso, Cachoeira, também a mídia está na berlinda. É preciso, então, antes dizer o que qualquer repórter sabe ou deveria saber. Jornalista não só conversa, como tem a obrigação de conversar com todo mundo, mesmo e às vezes principalmente com a escória. Para se chegar ao submundo, é preciso descer aos esgotos da sociedade. Não é nos conventos, nem conversando na Irmã Dulce, que se terá informação sobre quem rouba e quem paga, quem espiona ou quem não espiona, quem grampeia e quem não grampeia. Mas é preciso deixar muito claro uma coisa: o problema não está nas relações, nas conversas profissionais que um jornalista, qualquer jornalista, tenha com gente no crime organizado. O problema passa a existir se e quando a mídia se torna ela mesma uma costela, uma alavanca, uma ponta do crime organizado. Se isso acontecer, e se aconteceu, é preciso provar e não ficar insinuando. Se acontecer, bem, a mídia tem suas prerrogativas, mas ela não é inimputável. Boa noite. Então, é legal porque, assim, ele toca em bastante pontos e ele é sensato, assim, né? Ele é mais ponderado. Então, é bem bacana e vale muito a pena ouvir isso. Daí é um troço que é pra ficar pra história o que ele falou, né? Uma outra coisa, um outro caso que a revista Veja foi bombardeada à torta direito foi alguns anos atrás, que teve uma guerrinha, a Veja e a Folha de um lado e a Record do outro. Tanto que a Veja ficou atacando a Record ficou atacando a Veja, e a Folha meio que tentando colocar panos quentes entre os dois casos. Tem um textinho muito interessante sobre essa briga que a gente vai estar colocando aqui, que é de um blog. Que até que é engraçado que. Engraçado barra irônico que vem o pobre Edir Macedo e ele questiona, né? Quantas outras mentiras essa revista já vinculou? Justamente numa reportagem de mais de 8 minutos, criticando ou falando sobre as mentiras da Veja e ou as ligações da revista com setores privados da sociedade. Ô Max, teve algum motivo específico para essa briguinha aí? Então, o que as pessoas falam foi que a Record, ela conseguiu a transmissão dos direitos dos Pan-Americanos, né? E dos Jogos Olímpicos de Londres. A Veja é meio amiguinha da Globo, que é amiguinha da Folha. E os três começaram a bater na Record por causa disso, né? Com medo do crescimento, da Record. É, porque depois teve também uma briguinha da Veja com da Record com a Globo, né? Que rolou, tipo, todos os dias, durante algum tempo, assim, matérias falando mal da outra no Então, jornal da uma, é a né? mesma briga. É a mesma briga? É continuidade. Então, tem outra coisa que eu lembrei agora da Veja, né? Porque tem, enfim, esse negócio aí do. Por que que tá tendo essa citação, né? Por que que essa hashtag entra aí no Trend Topics e todo mundo fala e tal? Porque quem não gosta da revista, quem sempre odiou a revista, agora tem um motivo extremamente palpável de provar que eles são de fato filhos da puta, né? Coisa que antes era só, parecia só uma questão de opinião. Agora parece que, assim, tá muito próximo de ter enfim, uma prova concreta disso, né? De que eles, de uma prova concreta e criminal, né? Aí eu lembrei de um outro caso agora, que foi muito esquisito, que deu muita bandeira. Esse que foi o problema, né? De que, assim, a Veja faz vários, especiais, e um deles é de educação. Acho que tinha até saído na, não sei se na Cláudia, enfim, que elogiava muito o método de ensino, se não me engano, do Coque, né? Que o Coque tinha escolas interessantíssimas, os livros eram fantásticos, pô, era tudo uma maravilha, assim, elogiava muito o Coque. Dali algum tempinho depois, não muito tempo depois, é uma matéria assim desancando o Coque e os livros didáticos do Coque. Aliás, essa é outra coisa que também é recorrente na Veja em outros jornais. Ele sempre vira e mexe, tem alguém batendo em livro didático, né? Curiosamente. Que falando aquele papo de que, como é que era? Ah, é de que eles tinham uns erros crassos, que eles tentavam manipular os alunos, que É o era que de coisa fato de esquerda. acontece, né? E daí, aí e foi muito esquisito e deu muita bandeira porque foi muito próximo. E depois descobriu-se que Abril tava, ou na época, eu acho que agora já entrando no mercado de livros didáticos, né? Para principalmente coisa de cursinho, essas papagaiadas, né? Então esse foi outro dos casos aí que enfim gerou uma polêmica forte em cima do que a Veja publicou de alguma matéria da Veja, né? E isso nem era matéria de capa, né? A gente nem está entrando aí nas questões políticas mais pesadas aí que daria para falar bastante também, mas é muita coisa, né? É, e o que eu ia falar também é que não precisa nem ir até assuntos muito importantes. Eu lembro que na época que a gente estava na faculdade, ainda acho que primeiro ou segundo ano, eu até coloquei no falecido blog Gineceu uma matéria da Veja sobre o CD recém-lançado na época do Megadeth, que ele tira uma citação de uma música e aquela citação não existe no CD. Só para poder colocar, falar mal. Ele estava falando muito mal da banda, falando muito mal do CD, falando muito mal do heavy metal, falando muito mal do tipo de música, do estilo de música. Tratou o metaleiro roqueiro como burro, como estúpido, como gente sem cérebro, e etc. E para confirmar tudo isso, ele pegou e falou, como cita numa das músicas e tal, e colocou uma citação, uma tradução, né? E aí eu procurei, né? Eu comprei o CD, tipo, eu tinha o encarte em casa, peguei e fui no encarte para achar aquele trecho da música, para ver se ele não tinha descontextualizado. Mas não, não é nem caso disso, ele simplesmente inventou um trecho de música. Óbvio que isso não deu repercussão nenhuma, porque provavelmente quem lê a Veja, ou deixou passar despercebido, ou concorda, ou nunca leu porque não se interessou pelo assunto. Mas eu que fui interessada em ler, porque era um assunto que me interessava. Acabei notando essa entre algumas outras coisas absurdas que rolaram e que ninguém nem notou, né? Alguém mais gostaria de bater na Veja um pouquinho? Não, eu só queria dizer que eu sou assinante, viu, gente? Apesar de tudo. Não, eu acho que, enfim, isso daí é um negócio que vai gerar e talvez, eu não sei como é que vai estar isso quando for publicado o podcast, né? Mas é que é uma das coisas que está acontecendo aí no momento que veio a calhar com o assunto, né? A gente não sabe, é por isso que eu falei, o bacana é ver o negócio lá do Bob Fernandes, porque ele é bem sensato, é aquilo ali mesmo, entendeu? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Exatamente, porque de vez em quando a Veja acerta. Tipo, às vezes eles colocam umas coisas também que a gente concorda e, sei lá. Assim, muito É, o que. raramente. Não, o que eu tô falando. Não, coloca assim, Max. Normalmente tem pelo menos uma matéria por semana que você lê e você fala, eu penso assim também, sabe? Pelo menos eu vejo assim. É, o que eu tô falando é que assim, é nem tanto o fato de, não tinha nada a ver, nem tanto o fato de, porra, bota os caras no xilindró É, já, né? exatamente. É meio, vamos ver o que vai virar, né? Vamos esperar aí, vamos ver outras gravações que vão surgir. O relatório da Operação Monte Carlos é um troço assim gigantesco. Eu acho que a gente tinha um site que disponibilizou o negócio e a versão resumida tinha 1 giga para baixar, né? Pra você ter uma ideia. Então, ainda tem muita coisa para aparecer aí. A gente vai render. Esse assunto vai render muito, assim, não só na questão jornalística, mas política mesmo. Vai mexer com muita gente, muita gente. Johnny, puxa a música final então e termina esse programa mentiroso. A música é do Eagles. Ah, eu ia sugerir uma de uma outra banda que também chama Eagles, né? Mas deixa pra lá. Chama Your Lying Eyes, seus olhos mentirosos das águias dos Eagles. Som na caixa até semana que vem. Smile is a thin disguise. Aí eu lembrei de um outro caso agora, que acaba de ser confirmado o gol do Corinthians no Pacaembu. Gol do Corinthians!